Deus que faz o céu ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive e está dentro de mim, vive e está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh! Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. Eu creio, Lord. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh! Aquele que era e há de vir, que seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh! Aquele que era e há de vir, e seu poder vai ressurgir. Sim, sim. O Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Oh, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Eu creio, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus é sobrenatural. Oh, oh, oh. Sim, eu creio em ti. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Oh, oh, não. Sim, eu creio em ti. Eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu fico imaginando quando Jesus entrava nas cidades, entrava nas aldeias. Se começava a ouvir aquele grande barulho, aquele que faz milagres está aqui entre nós. E um começava a contar por outro, e aquela correria, todos correndo ao encontro dele. E as pessoas pegando os enfermos, pegando os doentes e levando até ele. E aqueles que, cheios de enfermidade, gritavam: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Ó Altíssimo, tem compaixão de mim. E aquelas pessoas que tocavam nas suas vestes para ser curado. Aquelas pessoas que tentavam imprensar, tentavam encurralar Jesus para poder tocar, para poder chegar perto dele. Mas agora, quando Jesus vai na cruz do Calvário, o véu que separava não separa mais. E todo esse poder que estava disponível ali para aquele povo, naquele tempo, está disponível para mim e para você. O mesmo Jesus que andou pela Judéia, o mesmo Jesus que andou pela Galiléia, o mesmo Jesus que andou em Jerusalém e que todos chegavam até ele, é o mesmo Jesus que está aqui agora. É o mesmo Jesus que está aqui agora. E nós podemos nos prostrar diante dele. E nós podemos dizer para ele: nós cremos em ti. Nós cremos porque o Senhor é sobrenatural. O Senhor toca onde ninguém pode tocar. O Senhor vai onde ninguém pode ir. O Senhor levanta aquilo que está caído. O Senhor faz milagres. O Senhor pode todas as coisas. É nesse Deus que nós cremos. Nós não cremos em um Deus de barro. Nós não cremos em um Deus de madeira. Nós não cremos em um Deus que está preso no madeiro. Nós não cremos em um boneco que está em uma manjedoura. Não, nós cremos em um Jesus que ressuscitou. E todo o poder lhe foi dado no céu e na terra. É nesse Deus que cremos. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus é sobrenatural.